Gostaria de compartilhar algo para você nessa noite, a qual diz respeito ao ensinamento de Cristo para nossas vidas. Se você pegar toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e os 3 anos e meio em que Jesus anda com seus discípulos, se você estudar o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele chama os seus 12, enfim, ele convoca várias pessoas para estar com ele, e Jesus se refere a estas pessoas como? Qual é o nome que Jesus dá a essas pessoas? Discípulos. Testifica no teu coração isso? Dentro do que você conhece da palavra? Existe alguma outra expressão? Crentes, evangélicos, pentecostais, reformados, nébias. Você vê isso aí na Bíblia, não? Tem essas outras expressões? Óbvio que não. Obrigado, querida. Oh, agora, que glórias. Isso é para mim tomar água mesmo, né? Aleluia. Então, Jesus, ele separa em Mateus 10, você vê ali a escolha dos 10, e você pega todos os versículos ali onde Jesus começa a expor a sua missão e o objetivo até então daqueles 12 ao andar com ele. Mas uma das palavras que me toca no coração ali em relação a Jesus, que ele de fato chama aqueles 12 para ser seus discípulos. Nada mais, nada menos do que isso. Então, eu e você, nós temos que ter em mente que o ser cristão nada mais é do que ser discípulo. Nada mais do que isso. Precisamos crer nisso. E com base nessa palavra, nesse conhecimento, nesse entendimento, eu gostaria de trazer para você aqui hoje esse conceito a respeito do que é ser um discípulo. O que é, de fato, andar junto a Cristo, o que é, de fato, andar com Ele e aprender dEle. Ser um discípulo. Eu coloquei aqui não sei se eu posso colocar como título, mas eu coloquei uma expressão que é usada no povo de Israel até os dias de hoje, a qual alguns rabinos, eles se referem aos seus discípulos, eles falam o seguinte: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino, ou do seu rabi. Eles usam essa expressão para incentivar as crianças, principalmente, que estão iniciando essa carreira, né, de ser um discípulo. Eu vou falar mais sobre isso para que você entenda. Eles têm essa expressão, ou seja, eles têm esse incentivo para seus jovens, né, se cubra da poeira dos pés, ou seja, ande junto com ele, né, a hora que ele estiver assentado em algum lugar, assente aos pés dele, aprenda com ele, conheça dele, saiba o que ele ensina, saiba o que ele fala. Então, eu e você, nós somos desafiados diariamente a ter isso em nossa vida, ter esse sentimento, ter esse desejo de buscar aprender de Cristo, aprender com o nosso mestre. Eu coloquei aqui, ser um discípulo. Ser um discípulo implica não somente aprender e fazer igual ao seu mestre, mas implica em se tornar e ser mestre, ser igual. Então, eu e você, nós temos uma concepção, muitas vezes, em relação a discípulo, a discipulado, muito errado, devido ao nosso português, devido à tradução dessa palavra, que, na verdade, é a palavra que no original quer dizer talmidim, mas eu vou expressar mais, vou falar mais a respeito disso. E quando essa palavra foi traduzida para o português, eu e você, muitas vezes, nós temos a concepção que ser discípulo de alguém é simplesmente aprender algo de alguma pessoa. É simplesmente ser, muitas vezes, um papagaio de pirata que só consegue passar aquilo que ouviu, mas muitas vezes não entendeu de coração, não está vivendo de coração, não compreendeu aquilo de fato que está sendo ensinado. Então, quando se fala na palavra talmidim, é muito mais do que o discípulo na concepção que nós temos do português. O ser um talmidim aqui, a qual nós vamos entender mais aqui com base em alguns textos, é você se tornar o discípulo. Ou seja, você se tornar o mestre. Você almejar ser igual a ele. Ter no teu coração esse anseio, eu tenho que ser igual. Eu não estou aqui só para aprender dele. Eu quero ser ele. Eu preciso ser ele. Se nós olharmos dentro de uma concepção do apóstolo Paulo, do que é ser discípulo, ele nos ensina o seguinte. Portanto, que ser um discípulo de Jesus significa seguir a Jesus com a intenção de se tornar semelhante a Ele. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos, à imagem de seu Filho, unigênito, de modo que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 30 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Então, Paulo tem essa concepção do que de fato é ser um discípulo, a qual o próprio Deus que nos elegeu, o próprio Deus que nos escolheu, é aquele que também nos justificou, é aquele que tem nos santificado, que tem feito eu e você compreender a Escritura. Para quê? Para sermos simplesmente pessoas melhores? Não. Para nos tornarmos filhos, assim como Cristo é o primogênito. Então, a ideia aqui que Paulo expressa é que Deus ele tem que olhar para mim e para você e ver Cristo em nós. Ele tem que ver aquilo que nós, de fato, adquirimos em nossas vidas através do aprendizado para com Ele. Que esse é o nosso objetivo, não é? Nós não lemos as Sagradas Escrituras para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia? E como nos tornamos pessoas melhores? Se tornando Ele. Cristo é o melhor que nós podemos ter hoje como exemplo. Então, Paulo ele traz este conhecimento, esse entendimento a respeito disso. Essa é a razão porque Deus concedeu dons espirituais. Efésios 4, 13, Paulo ainda continua, ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Efésios 4, Paulo começa a falar dos cinco ministérios, que até então se existe hoje no meio cristão, igrejas que são fundamentadas em cima disso, onde eles criam um colegial, e dentro desse colegial eles dão títulos para cinco pessoas. Já ouviram falar disso, não? Já ouviram, né? Júlio ouviu, né, Júlio? Você era o quê, evangelista ou mestre? Paulo, ele trabalha aqui, em Efésios 4, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, ele fala que foi constituído alguns para apóstolo. Ó, presta atenção na minha mãozinha aqui, que desse nunca mais vai esquecer, tá? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastor e mestre. Por que a mãozinha aqui? Agora eu vou ensinar a dinâmica bem bonitinha para vocês, não esquece mais. Apóstolo, se você estudar aqui o conceito do apostolado, além de oficialmente considerar apóstolo aqueles que viram Cristo pessoalmente, então o apóstolo é todos aqueles que tocam nos outros ministérios. É aquele que consegue fluir nos outros quatro ministérios. Por que apóstolo? Porque apóstolo é aquele que inicia um trabalho, é aquele que desbrava, aquele que começa algo. Essa é a função apostólica. Então, o apóstolo vai existir um momento, vamos dizer, no contexto de igreja. Se ele vai abrir uma igreja, vai existir momentos que ele vai fluir no profético, ele vai fluir no evangelístico, ele vai fluir no pastoral e no mestre. Copiou até aqui? Então, esse é o dedão apóstolo. Profeta, é aquele que, geralmente, eis que diz o Senhor, amado meu. Se estender o dedo para, de fato, expor aquilo que já foi exposto e cumprir aquilo que 1 Coríntios 12, se não me engano, Paulo lhe fala que o ministério profético ele tem que solidificar, exortar e testificar, você pode receber em nome de Jesus. Você pode falar amém, receba essa palavra, irmão, que você está trazendo para mim hoje. Então, eu aqui, nesse exato momento, eu estou fluindo como um profeta para vocês. Por quê? Porque eu estou expondo a palavra que já foi revelada e já está contido aqui para que você também compreenda. Então, eu estou solidificando você. Eu estou testificando algo que você precisa saber. Então, por mais que seja algo novo que eu vou falar aqui, se o Espírito que habita em você é o mesmo que habita em mim, Porque se não for em nome de Jesus, se manifesta agora. Ele tem que testificar no teu coração que aquilo que eu estou passando através da mensagem é a mensagem de Deus. Tem que testificar no teu coração. E exortação. Ele tem que servir para te exortar. Mas te exortar no sentido de diminuir você, denegrir você, como muitas vezes nós vemos aí o profeta se levantar e acusar teu pecado, não. A palavra exortação, ela vem da raiz de você levantar alguém. Você vê alguém caído, você tem a disposição em Deus de chegar até ela e erguer ela, por intermédio da palavra. Então, esse é o profeta. Evangelista, porque é o dedão que está acima de todos aqui, ó. Está vendo o dedão? Esse dedo é o que sobressai. Que se entende que o ministério evangelístico, ele não pode estar inserido só aqui dentro. O ministério evangelístico é aquele que sai para fora para anunciar o evangelho. Sai para dentro não tem como, né, Aninha? E ministério pastoral, que geralmente é usado nessa mão aqui, que é a aliança. Que é onde nós simbolizamos aqui o nosso amor, a nossa aliança para o nosso cônjuge amado, a qual eu amo tanto, que é minha esposa, que está lá no Rio Branco. Então, aliança, pastor, não é assim o pastorzão? Aquele que, ah, vê você errado, aí você acha que ele vai te descer além, ele vem te dar um abraço, ô, meu querido. Aí ele até exorta você, mas você sai com uma alegria, fala, ô, nunca recebi uma exortação tão amorosa como essa. Meu Deus, que amor. E mestre, dedinho pequeno. Por que dedinho pequeno? Entra em tudo que é lugar, ó. Orelha, nariz, sovaco. Ele é o dedinho. Então, essa dinâmica aqui, bem bonitinha, só para você entender. Porque o mestre é assim. O mestre, ele descobre coisas da Bíblia que você... Ué, mas eu li 753 vezes, nunca entendi. Como é que ele leu e achou uma coisa que eu nunca vi? Essa é a função do mestre. Queridos... Por que eu estou dando essa introdução e falando a respeito disso? Eu acredito o seguinte. Existem igrejas que pegaram esses títulos e estabeleceram em homens. Mas se você estudar a raiz desse texto, ele não fala que são pessoas específicas, e sim o corpo de Cristo. Porque ali Paulo está trabalhando o corpo de Cristo. Então o que Paulo nos leva a entender é que o corpo de Cristo é necessário fluir nesses dons. Mas por que fluir nesses dons? Para que haja edificação no corpo, nada mais do que isso. Então, infelizmente, homens aproveitaram esses títulos, acredito até que exista mesmo, né, um fluir a ponto que você identifica, ó, nessa área eu acho que eu estou fluindo nisso. Mas o simples fato de você estar fluindo nisso não quer dizer que você é mais do que alguém. Não quer dizer que você está numa posição elevada mais do que outras pessoas. Não, pelo contrário. Você tem que cumprir um único objetivo desse dom, que é o quê? Edificar o corpo. E através da edificação do corpo, fazer com que todos alcancem uma maturidade a ponto de se tornar Cristo, ser igual o nosso mestre. Então, tendo como objetivo a ideia de ser discípulo, esses dons aqui, ele tem que servir dentro da igreja, simplesmente para nos tornar, a cada dia, como o nosso mestre. Não para dar posição para uns e para outros e para rebaixar outras pessoas. Não é para esse objetivo. Tanto que ali, você, se você estudar, você vai ver que aquilo ali está inserido no coletivo. Mas a tradução nossa diz, e foi dado uns, não um. Ali fala no plural. Foi dado para uns, ou seja, corpo de Cristo, alguns para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós temos que ter esses dons aqui no nosso meio. É necessário isso. É importante nós termos isso. Então, como a própria palavra, Paulo nos ensina que o Espírito, ele dá dons como lhe apraz, ou seja, como lhe convém, mas nós temos que buscar esses dons, eu incentivo você. Em meio a essa transição a qual nós estamos enfrentando hoje como comunidade Gólgota, eu incentivo você a buscar, clame a Deus. Deus, eu já entendo que o meu lugar é lá na comunidade Gólgota. Eu tenho que estar lá. Eu sinto que o meu chamado é lá. Mas lá para quê? Para vir de domingo a domingo, curtir um som, curtir uma comunhão com a galera e ouvir uma palavra. Só isso? Você acha que Deus chamou você? Não. Deus chamou você para muito mais. Eu fico alegre quando o Paulo ele vem e ele compartilha comigo. Pô, como ele falou para mim. Pô, estou querendo começar uma parada ali, um projeto com a Inonia. Quero fazer isso, fazer aquilo. Isso é benção, porque mostra que a nossa igreja está se tornando uma utilidade pública. Porque esse é o objetivo nosso. Servir a comunidade. Fazer com que Deus seja visível através dos nossos atos, através das nossas ações. Nós precisamos disso. Então, eu quero incentivar você, meu querido. Busque. No teu momento a sós com Deus, Deus, me dê dom para mim. Qual é o dom que há em mim? Será que é o dom de misericórdia, é o dom de servir, o dom de contribuição? Qual é o dom que há em mim? Será que é o dom de entregar uma palavra, de profecia, de exortação? Qual é? Eu preciso saber qual é meu dom. Para que você possa ajudar a edificar o corpo e permitir que todos juntos, como corpo, venhamos alcançar a maturidade, que é se tornar igual a Cristo Jesus. Então, Paulo ele tem esse esclarecimento. Paulo ele fala isso de um modo muito simples e objetivo. Ele entende esse conceito do que é ser discípulo a tal ponto que ele chega e expressa isso em vários textos. Paulo entendeu tanto o que era ser um discípulo, ponto que incentivou outros. Então, Paulo ele vivia de modo tão intenso isso que ele incentiva as pessoas. E aqui o engraçado é que ele não fala assim como muitas vezes nós falamos. Não olhe para mim, irmão, porque eu sou falho. Olhe para Cristo. Não é assim? Aí vem o irmão, comenta com você de outro irmão, você já quer justificar, fala, irmão, é que o cara é falho. Você tem que entender que você não pode olhar para ele. Você tem que olhar para Cristo. Não é assim que nós fazemos? Então é errado isso, meu querido. Nós temos que nos humilhar em Deus, pedir misericórdia e falar assim, homem miserável que eu sou, falho que eu sou, que eu preciso mudar nessas áreas a qual eu estou denigrindo, a qual eu não estou sendo exemplo, a tal ponto de poder expressar aquilo que Paulo compreendeu muito. Veja o que Paulo fala. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. Filipenses 4, versículo 9. Pois a finalidade do discipulado é a transformação do discípulo à semelhança de Cristo. Então, essa é a finalidade. Então, a Rose mesmo estava falando aqui para mim no início do culto, que nós temos que criar, orarmos a Deus para buscar um meio que, além dos grupos pequenos, das células que nós vamos, em nome de Jesus, fortificar e levar todos a compreender a necessidade de estar inserido em uma célula, mas que também precisamos ter um grupo onde nós, através do dom de Deus, haja um discipulado com maturidade no nosso meio também. Que questões básicas da fé você saiba responder, não só para você mesmo, ter convicção naquilo que você crê, mas você também passar isso para outras pessoas. Pessoas que virem conversar ou falar com você, pô, você crê no quê? Você está lá naquela igreja, lá no Rio Branco, é assim, a igreja que adora caveira. Viram lá minha postagem que eu fiz essa semana lá? Então, você não tem noção da tamanha repercussão que está acontecendo lá no Rio Branco. Aqui não, né, para você já estar familiarizado com isso e tal. Mas lá está o que está. Por quê? Porque a igreja da caveira. E daí, como se não bastasse, eu já pintava umas caveirinhas e batia umas fotos minhas. Daí pronto. Aí alguns iam até perguntar para mim, mas eu tenho que adorar a caveira? Tem que adorar a caveira, louco. Tem que deixar a barba crescer? Aonde? Não tem nada a ver com isso. Hã? É, existem dois tipos de pessoas, com barba e sem barba, homem e mulher, pronto. Tá. Já está resolvido, né? Já está resolvido, não tem o que questionar. Então está lá o povo questionando, o povo querendo, pô, não tem nada a ver, cara. Então quando eu sento com alguns, eu começo a falar daquilo que nós cremos, o cara, pô, mas não é que vocês são crentes mesmo? Ah, mas tem que se ligar. Então, essa imagem que muitas vezes nós passamos como comunidade Gólgota, não só no nível Curitiba, mas nacional, muitas vezes é uma imagem que, pô, estão aqui uma galera de metaleiro, roqueiro e motociclista e tal, que é um pointzinho onde está lá curtindo metal que fala de Deus e uma mensagem boa. Não é. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos discípulos de Cristo. E dependendo da tua fisionomia, dependendo da tua postura, e dependendo do teu gosto musical, né, essa semana, foi semana passada, eu descobri uma coisa, cadê, eu vou expor ele aqui, Diogo, vou ter que expor você, irmão, me perdoe. Não, nem precisa ser tanto. Depois que eu vi a foto dos bonitos ali, daí aquilo ali já foi, pode parar. Não, o Diogo, descobri a semana que o Diogo não é tão adepto ao heavy metal, ao metal, assim. E que o gosto dele, a inclinação do coração do Diogo é mais pro passinho, quadradinho, né, Diogo? Pagodinho, gosta, né, Diogo? Aí, de repente, eu vou lá e vejo a foto lá do Molejão, nem sei que grupo é aquele. Não, mas é pra zoar aquilo ali, vale real, você gosta mesmo. Gosta mesmo? Não, os dois não, é mais porque gosta. Não é zoação, você ama. Enfim, assim como eu gosto de sertanejo. Ok, não gosta? Metaleiro que se preza não gostar de música raiz, abandone. Aí abandone. Não gostar de um Tião Carreiro, de uma modão de viola, Palmeira e Bia, Pena Branca e Chavantinha, abandone então. Então nem converse comigo. Gosto. Independente daquilo que gostamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos como a nossa fé, ela precisa ser clara no nosso coração. Então, para isso, é necessário o discipulado. Então, talvez aqui exista pessoas que exista quantas dúvidas no teu coração. Vamos aqui, vamos nos atermos aqui em questões básicas que a Gólgota sempre gerou uma confusãozinha no nosso meio. Somos calvinistas ou somos arminianos? Não, só para usar como exemplo. Você entende? Ao mesmo tempo que nós venhamos chegar à conclusão que somos arminianos, mas vamos condenar e dizer que somos calvinistas, que os arminianos vão tudo para o inferno? Ou que não tem arminianos, ou vice-versa? Isso, ou vice-versa? Eu, desde que eu entrei aqui, eu entrei com uma concepção, hoje eu tenho crido em algo, mas eu tenho aprendido a ter um fundamento nas Escrituras. Pode ter muitas expressões que eu uso nas minhas palavras aqui, que você pode encontrar na sistematização de Calvino, mas que eu não falo dele, eu falo daquilo que está escrito aqui. Então, na conferência do Thiago Cavaco, lá na Menonita, uma coisa que me gravou foi o seguinte: ele foi falar do lançamento do livro dele, que era As Três Mordidas do Alemão, Cuidado com o Alemão, o livro dele, muito bom, aconselho vocês comprarem e ler. E ele traz esse esclarecimento, que é um pecado da minha parte eu falar da reforma querer me ater a Martinho Lutero. Não é o Martinho Lutero que é o precursor, ou seja, o fundador da reforma. Para aí. Aí nós estamos completamente equivocados com isso. Então, uma reforma já é considerada reforma, porque existiu uma forma, que existiu depois uma deforma, que precisou reformar algo. Então, qual é a forma original? É a Bíblia. Nós precisamos se ater aqui, o que está escrito aqui. Então, aquilo que eu sempre falo, pegando no pé de alguns, né, não de todos, às vezes você que sabe decora a instituta, mas não sabe quantas cartas Paulo escreveu, e que nem foi ele que escreveu, foi escriba. Você entende? Então, nós precisamos nos despertar, gente. Não defenda movimentos, defenda a palavra, sendo que a palavra também não precisa de defesa alguma, porque ela mesma já se defende. Amém? Esse é o dedo aqui, ó. Então, nós temos que nos atermos a isso, gente. Vamos agora em amor e em carinho. Meu maior desejo, em nome de Jesus, é chegar aqui como eu tenho essa esperança. Já começou a manifestar, meu Deus do céu. Como eu tenho essa esperança, nós temos que entender isso. Em nome de Jesus, entenda o que eu vou te falar agora. O meu maior desejo é chegar aqui, eu venho lá do Rio Branco, chegar aqui, eu tenho esperança enorme, chegar aqui e ver o Pipe aqui dentro. Esse é o meu desejo. Do meu coração, como homem pecador que sou. A tal ponto dele cutucar eu ali no fundo e falar assim, Fio, que nem ele me chama, Fio, pode deixar que hoje eu vou pregar. Amém, glória a Deus, é o que eu creio, e é o meu desejo, meu coração. Só que se porventura isso não mais acontecer, a Gólgota vai acabar por isso? A Gólgota é fundamentada em cima de um homem, ou em mim, ou qualquer outro que vem aqui fazer aquilo que ele fez a vida toda? Até porque se acontecer isso, me perdoe, homens de pouca fé que somos. Mas como irmão e o dom que há nele, o meu desejo é que venha, e que aconteça, e que ele melhore a cada dia, que ele se restaure a cada dia, a ponto que ele possa exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer também. Mas não só ele, como eu e você que também estamos aqui para fazer isso. Então, nós estamos passando um momento com a diretoria onde nós estamos tendo que rever e começar a construir coisas que até então não existia, e rever coisas que até então já existia para quê? Para montar uma Gólgota nova? Não. Simplesmente para criarmos uma maturidade em Cristo Jesus. Para não mais sobrecarregar uma única pessoa, e sim todos aprender a levar o fardo um dos outros. Como o William falou aqui, nós somos um corpo. Nós não somos um membro apenas. Nós somos um corpo. Então, o meu desejo no coração é que eu e você, ao entender a palavra, ao entender a mensagem, o teu coração arda pela obra. Essa semana eu estava conversando com uma moça a respeito daquilo que eu tenho feito lá, e, enfim, tudo que é o que arde no meu coração. Ela falou assim: meu Deus, eu escuto você, eu me sinto um lixo. Não estou fazendo nada, não sei nem o que é para mim fazer, não sei nem como fazer. Aí escuto você renunciando tudo aquilo que poderia ser bom para você sustentar a tua casa, a tua família, em prol de uma causa que muitas vezes, por mais que você lute, estou sujeito, por exemplo, hoje eu vim de lá para cá triste, porque nós estávamos em quatro lá acolhidos, três acolhidos junto com o Padilha lá. Aí um deles deu um perdido essa semana, fugiu lá na casa. E daí, como eu já sei que ele já está prometido de morte e tudo mais, tantas coisas estão para acontecer com esse menino, aí eu fiquei naquela luta assim: meu Deus, agora o que eu faço? Alguns falam para mim fazer isso, outros isso. Uns me dão uma palavra de conforto: que Brunello fez tua parte. Outros já dizem que eu tenho que amar. Sendo que aquela semana eu já estava trabalhando essa questão de amor e tudo. Falei: não, quer saber de uma coisa? Peguei meu carro, fui atrás dele. Andei em todos os mocó que eu conhecia lá perto da casa dele, ninguém tinha visto ele, mas todos, sem exceção, que falaram dele para mim, falaram a mesma coisa: Brunello, ajude esse menino, porque ele vai morrer. Ele está prometido, vão matar ele aqui. Aí aquilo me incentivou mais ainda. Até que eu fui na casa dele, falei para a mãe e a avó dele, falei: a hora que ele chegar, me ligue. Me ligou no outro dia, 7 horas da manhã. Eu meio acordando ali, já abençoadinha, me ligando, eu já meio com raiva ali, já falou: não acredito ligar logo essas horas. Aí, de repente, ó, tá aqui, chegou 2 horas da manhã e tá aqui e tal. Eu falei: ah, então tá bom, veja aí com ele, se ele quiser voltar, eu acolho ele, se não quiser, a senhora vê o que... Desse tipo, eu falei. Aí a senhora vê o que que faz, hein? Peguei e desliguei o telefone, fiquei pensando: meu Deus, bem por farão, querendo começar uma casa de recuperação, já com esse amor. Ah, meu Deus, peguei o telefone e já liguei de novo lá, ó, mas lá por umas 10 e pouquinho eu estou chegando aí. Fui lá, sentei, troquei ideia com ele, moral da história, ele voltou conosco. Ele ficou, nós cortamos o cabelo dele, ajudamos ele a entender, né, fiz todo o processo de novo, mas hoje ele chegou para mim e falou assim: Brunello, não vou conseguir, irmão, eu quero ir embora. Então, para mim não ter que fugir, eu quero ir embora. Falei, tentei convencer ele por todos os meios. Acabou que ele falou: não, eu quero ir embora. Mas vou tentar mudar mesmo não estando aqui. Falei: é difícil isso, irmão. Liguei para a família, daí estava lá a senhorinha lá, né, com o olho cheio de água para receber o abençoado, que daí você não sabe se dá um abraço ou se termina de moer de caceta ali. Então é triste, você faz uma coisa, ou seja, você crê em algo. Eu creio, eu preciso. E aí a paz que me vem no coração, que até eu estava conversando aqui com alguns já hoje, que eu preciso aprender com isso. Eu vou ter que aprender. Vai ter pessoas que não querem. Vai ter pessoas que vão olhar para mim e falar: Brunello, não adianta. Tudo que você está falando para mim não me entra na cabeça, eu vou vazar daqui, vou embora e pronto. E a tristeza que eu estou desse menino ter ido embora, sendo que não é filho meu, sendo que não é parente meu, alguém que eu conheci, que eu estava tentando ajudar. Então, por um lado, eu tenho que aprender a separar essa perca de algumas pessoas que vão. Acredito eu que vou em muitos velórios também, assim como eu vou em muitas casas jantar, saber que eu ajudei pessoas, mas que vou em muitos velórios. De olhar lá e falar: é, como eu já tenho ido. Falar: eu tentei, mas não deu como. Então, o amor tem que ser a tamanho do nosso coração, que aquilo que depender de nós fazermos em prol da obra, a ponto de nos tornarmos discípulo, que é o que a palavra nos ensina, nós temos que fazer isso, meu querido. Nós temos que aprender a morrer para nós mesmos. Quantos aqui, talvez, que está aqui hoje, que você está com alguma ferida aberta, alguma mágoa, algum ressentimento, Alguém que tenha falado de você, ou alguém que não falou de você, ou você falou de alguém. Coisinhas que muitas vezes nós damos importância e impede, muitas vezes, nós sermos aquilo que de fato somos chamados a ser, discípulos. Você pega todos os textos de Jesus quando ele convida os seus discípulos. E ser discípulo é renúncia, é negar a si mesmo, é sacrificar a vontade, é abandonar o seu próprio eu, esquecer muitas vezes da família. Alguns chegaram até ele e falaram: Senhor, eu vou só enterrar meus parentes lá e volto. O que Jesus falou para ele? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Muitos tinham uma condição financeira e estavam cumprindo toda a lei, fazendo tudo aquilo que estava correto de acordo com a lei de Moisés. E chega para ele e pergunta: como é para mim ser teu discípulo, para mim receber a vida eterna? Venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. O que ele fez? Foi embora, virou as costas e foi embora. Então, meu querido, ser discípulo é muito mais do que ser crente. Ser discípulo é muito mais do que ser evangélico. Ser discípulo é muito mais do que ser católico, do que ser um cristão de nome. Ser discípulo é ser igual ao mestre. E se o nosso mestre é Cristo Jesus, nós temos que aprender a ser igual a ele até no momento de morte e morte de cruz. É o que nós somos desafiados a viver diariamente. Paulo ainda continua falando em Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa até que Cristo seja formado em vocês. Colossenses 1:28. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então você vê que Paulo ele tinha muito bem definido isso no coração dele, que o objetivo dele, como discípulo, era despertar novos discípulos também. A quem? Para ele? Não, para Cristo. Mas e como que as pessoas visualizavam e viam Cristo? Através da vida dele, através das atitudes de Paulo. Então, Jesus nos convida para sermos discípulos. Aonde que está esse convite? Alguém lembra de algum texto? Mateus 11:28. Abra lá, por gentileza. Mateus 11:28. A palavra fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos que Jesus, quando ele pega, na verdade, o ensinamento para querer fundamentar o ensinamento aos seus discípulos. Então, essa ideia de discípulo e rabi, ele vem num contexto rabínico. Ele vem num contexto judaico. Então, quando Jesus ele expõe esse texto aqui, Jesus está expondo esse texto para trazer a consciência nos judeus, seus ouvintes, para os fariseus, saduceus, escribas, até então, toda a multidão que seguia Jesus. Então, quando Jesus propõe Mateus 11:28, ele está aqui falando algo que está inserido num contexto judaico. Ele está propondo aqui algo em relação a um rabino e ao seu discípulo. Nós precisamos ter essa mente aqui. Por que eu falo isso? Para que você compreenda. Um judeu, até os dias de hoje, eles têm duas fases na vida da criança. Um deles é um tal de Beit Sefer, veja, falando tem hebraico, rote glória. Beit Sefer acontece de 6 a 10 anos. Que fase é essa? A criança de 6 a 10 anos tem por necessidade estudar toda a Torá. Qual é a Torá? Qual? Eu escutei um Velho Testamento e já me deu até um frio na barriga. Os cinco primeiros livros, Pentateuco, Torá, as leis de Moisés. Para que você entenda, ele tinha que, de 6 a 10 anos, decorar isso. Ele tinha que ter decor no coração dele. Só que quando eu e você pensamos decorar o livro de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros, você precisa entender o seguinte, não é simplesmente pegar os livros aqui e ler ele, e saber decorar isso. Dentro dos 5 primeiros livros existem 613 mandamentos, preceitos da lei de Moisés. 613. Para você compreender mais a respeito disso, você nunca mais esquecer disso. Dentro desses 613 mandamentos, existe uma divisão, a qual nós podemos classificar como 2 mandamentos. Um deles, são no total de 365 dias. 365 dias é equivalente a calendário o quê? Solar, ou seja, todos os dias. Nós não temos 365 dias no ano. Então, para um judeu, ele tinha 365 mandamentos a qual ele não podia fazer. A mensagem era o seguinte, cada dia você tem um mandamento a qual você não pode errar, você não pode falhar, não faça isso, não transgrida a lei. Então ele tinha em mente isso já, dentro desses 613 preceitos, 365 era equivalente ao que ele não podia fazer. O segundo, 248, que é equivalente a cada osso do corpo. Eles tinham a expressão seguinte, que era os mandamentos a qual ele deveria fazer, a qual era bom que ele cumprisse. Então, por que 248 equivalente aos ossos do corpo? Como se todo o seu corpo expressasse, isso nós vamos fazer porque agrada a Deus. Isso nós temos. Então, todo o meu corpo, ou seja, todo o meu físico, toda a minha alma, ou seja, o meu ser, vai fazer isso, porque isso agrada a Deus. Então, a criança, ele crescia, ou seja, de 6 a 10 anos, tendo que decorar tudo isso. Só que chegava a 10 anos, você acha que acabava? Não acabava. Piorava um pouquinho mais. Que já é a próxima, né, uma próxima fase chamada Beit Talmud. Talmud, na verdade, já é mais voltado a todo o Velho Testamento. Então, ele já tinha que decorar toda a Escritura. Ele tinha que conhecer toda a Escritura. E todos aqueles que os seus rabinos olhavam para eles e começavam alguns ali a se destacar, porque o período, na verdade, de 6 a 10, aqueles que não se destacavam voltavam para suas casas para cuidar da profissão do pai, ou seja, aprender o ofício, o trabalho do pai. Mas aqueles que passavam para essa segunda fase, os rabinos já ficavam de olho a todo tempo, querendo ver qual era aquele que, de fato, estava se destacando na palavra. Até 14 anos, ele já sabia toda a Escritura, todo o Velho Testamento ele sabia. Ele sabia o Pentateuco, ele sabia os livros proféticos, os livros históricos e os livros poéticos. Ele sabia de cor, sabia todos. E ali, desse momento, de 14 até 15 anos, passava uma outra fase, mas era um período de um ano. Eles tinham que trabalhar a questão oral. Eles tinham que entrar nas sinagogas e tinham que começar a conversar com os rabinos mais velhos a respeito daquilo que eles estavam entendendo. E quando alguns deles se destacavam, o rabino chegava para eles e falava assim, você quer se tornar o meu talmidim? Você quer se tornar o meu talmidim? Aquela mensagem para a criança, ou seja, para um pré-adolescente da época, nada mais era o seguinte, ele olhava para aquele rabino. E aquele rabino era uma inspiração para ele a tal ponto que a pergunta que ele estava fazendo era o seguinte, você quer se tornar eu quando você ficar mais velho? Você quer ser igual a mim? Você quer fazer aquilo que eu faço? E até então, essas leis, a qual cada rabino tinha o direito de interpretar a lei mosaica, 613 preceitos, o nome disso se chamava jugo. Muitas pessoas leem esse texto aqui de Mateus 11, 28 e acham que o jugo é de julgar. Não é do verbo julgar. Aqui, jugo, ele está falando aqui da canga. Daquilo que é colocado no pescoço do boi. Para fazer com que dois bois andem para cumprir um único propósito, que é cumprir o arado. Fazer o arado. Então, esse texto aqui, Jesus expõe ele relacionado a isso. Porque quando o pré-adolescente se forma e é convidado a ser rabino, ele vai em praça pública, É pegado todos os rolos que compõem as Sagradas Escrituras, colocado em praça pública. Ele tinha que colocar a mão e falar publicamente: eu, Anderson Brunello, a partir de hoje, tomo sobre mim o jugo da religião, o jugo da lei, o jugo de Moisés sobre mim. A partir de hoje, eu não vou prestar para mais nada, a não ser seguir aquilo que está escrito aqui. Esse era o voto que todos faziam. Aí Jesus, ele expõe isso aqui em um período onde existia dois rabinos, que eram os mais fortes da época. Um deles se chamava Hilel e o outro se chamava Shammai. Hilel, para quesito só de informação, foi o avô de Gamaliel, onde Paulo aprendeu aos pés dele. Hilel é aquele que tinha uma interpretação melhor sobre a lei. Era mais suave a lei dele. Por exemplo, Hilel pegava a interpretação lá de Levíticos, não lembro aonde que está agora a referência, que falava assim: se a mulher for cometida em falta, pode o homem dar carta de divórcio, pode repudiar ela. Hilel pega aquilo ali e contextualiza só no adultério. Shammai já pega essa interpretação e coloca o seguinte: se a mulher for fritar um ovo e queimar o ovo, o homem pode abandonar ela. Era pesado. Hilel chegava no quesito trabalhar no sábado, estabelecia lá uma regra, falava assim: para considerar pecado, o homem pode ir na quitanda ou fazer as suas compras, e ele pode carregar no máximo duas sacolas num projeto, ou seja, num caminho, apenas de 10 quilômetros. Não pode andar mais. Se ele andar mais que 10 quilômetros e carregar mais sacola, ele está trabalhando, está pecando. Já o Shammai vem e fala o seguinte: não, se você levar meia sacola, tantos quilos, e andar 2 quilômetros, já é pecado. Aí outro já vem, Hilel vem e fala: não, se você estiver andando na rua e você cuspir no chão, você já está pecando. Você está quebrando a lei de guardar o sábado. Você está trabalhando no sábado. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que se caísse um grão, caísse uma semente, e aquele cuspe germinasse a árvore ali, você tinha plantado uma árvore, você estava pecando. Faz parte do Talmud isso. Pega o Talmud, você vai ver. Existe isso lá, gente. Aí Jesus chega nesse contexto, ele vê o quê? Como que o povo está com essa situação que eu estou expondo aqui para você? Cansado e sobrecarregado. Está oprimido. Falando para si mesmo e para as pessoas: não aguento viver assim. Se Deus requer isso de mim, eu não aguento. Não vou conseguir viver com Ele. Aí Jesus vem e propõe: tome sobre vós o meu jugo. O que ele está falando para aqueles ouvintes ali? Aqueles discípulos, daqueles até então rabinos que estavam discipulando eles ali. O meu jugo, eu tenho uma interpretação da lei que é suave. Eu tenho uma interpretação da lei que vai tirar todo o peso de você. Mas para isso você precisa vir até mim. Então quando fala jugo, eu e você temos que entender que é andar no lado. Nós temos que aprender a andar no lado um do outro. Então, quando a palavra aqui, Jesus, ele expõe que nós precisamos, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está nos convidando para andar junto com ele. E a forma como ele interpreta a lei não vai atar peso em nós. Não vai trazer um fardo para mim e para você. Jesus escolheu o sistema rabínico para ensinar os seus seguidores. Mas dentro desse contexto rabínico, existem duas diferenças que nós precisamos entender para terminarmos aqui. Primeira, é que Jesus criticou os rabinos e seus contemporâneos, afirmando que eles colocavam um jugo pesado demais sobre seus seguidores, o que eles mesmos não conseguiam suportar. Mateus 23, versículo 3, fala assim: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para removê-lo. Então Jesus, ele vem dentro desse contexto rabínico e ele reprova isso. Ele fala, ó, pode até acreditar, porque eles estão falando da lei. Mas não sigam, não se torne como eles. Eu e você hoje aqui, nós temos que entender o seguinte, que nós somos gerados por alguém. Alguém nos discipulou para nós crermos aquilo que nós cremos. E se essa pessoa não discipulou você fundamentado nas Sagradas Escrituras, pode saber que você é um legalistão meio enrustido aí. Porque somente a Sagrada Escritura pode nos aliviar. É somente ela que nos ajuda a entender que a nossa função não é julgar ninguém. E sim morrer a cada dia para fazer com que essa outra pessoa cresça a cada dia. E isso é o grande desafio. Eram rabinos do tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esses eram os rabinos da época. Aí quando Jesus vem e propõe que todos comecem a imitar ele, aí o nível sobe. Por que o nível sobe? Muitos, ao olhar isso, seguiram Jesus. Tanto que Chamai e Hilel, de acordo com Flávio Josefo, esvaziaram as sinagogas da época porque estavam seguindo Jesus. Por que estavam seguindo Jesus? Pô, Jesus não condena nós no sábado. Jesus trabalha no sábado. Jesus está fazendo algumas coisas. Aprenda o seguinte, a lei, ela só educa você no exterior. Ela só disciplina o teu externo. Ela não consegue disciplinar o teu interno. Aí Paulo vem e traz um fundamento. Ele fala que a lei serviu só para evidenciar o teu interior, para ver que você não é capaz de viver a lei. Esse é o poder da lei. Porém, a graça, que é o oposto da lei, ela veio para evidenciar o teu interior, mostrar quem de fato você é. Então foi o que aconteceu. Muitos chegaram para Jesus, começaram a seguir Jesus, aquela grande multidão. Porque Jesus tinha uma nova concepção da lei. Aí, de repente, alguns chegam para Jesus e falam, Jesus, o que o senhor pensa a respeito do adultério? O que o senhor pensa a respeito desse pecado? Veja bem, essa pergunta é de alguém que quer disciplinar o exterior, não o interior. Aí ele vendo já o coração, ele fala o seguinte, meu querido, o que você tem que entender é o seguinte, que o homem, só de ele cobiçar a mulher, só de ele pensar em cometer adultério com a mulher, ele já cometeu o pecado. Aí esse que até então estava querendo disciplinar o exterior e não o interior, ele escuta uma mensagem dessa de Jesus, chega para outros discípulos e fala assim, árduo é o discurso desse homem. Nós achávamos que Hilel e Chamai era pesado, andar com esse homem é muito mais. Quer saber de uma coisa? Tchau. Vira as costas e volta para os seus antigos mestres. Querido, o que eu aprendo com isso que eu gostaria de deixar para você hoje? Na lei é muito mais fácil de viver, irmão. A lei, até a transgressão dela te conforta, porque você é lei. Ah, eu não sabia, ou era pesado demais para mim. Não é assim? O interior, que está voltado à graça, é muito mais pesado e muito mais lei você viver na graça e no amor do que viver debaixo da lei. Porque a graça requer atitude de coração. E só consegue viver isso aqueles que de fato são discípulos. Aqueles que foram de fato transformados por ele. Aqueles que aprendem aos pés de Cristo e entendem de fato o objetivo nosso, que é sermos discípulos a cada dia. Sem que isso aconteça, é impossível viver com ele. Jesus, além de viver de modo absolutamente coerente com seu ensino, oferece descanso ao Talmidim, dos outros rabinos, que viviam cansados e sobrecarregados, e promete aos seus Talmidins um jugo suave e um fardo leve. Então nós temos que compreender isso, para aprendermos a viver com ele, que a primeira coisa é que ele não nos condena. Meu Deus do céu. Segundo e último, a diferença é que o Talmidim em Israel era meninos extraordinários, uma elite intelectual e privilegiada. Mas Jesus convida a todos, indistintamente, para que se tornem seus Talmidins, pessoas comuns, como eu e você. Podem seguir a Jesus e viver sob a promessa de que um dia se tornarão exatamente iguais a ele. Jesus ensinou aos seus discípulos em 3 anos, em intensa convivência. Então, isso que nós precisamos compreender, meus queridos. E eu queria ler aqui, para finalizarmos. Eu cheguei que essa Bíblia já teve um fariseu que já me condenou, já, no início. A mensagem, Eugene Peters. Ele está tão liberalzão, Eugene Peters, que agora liberou um ministro homossexual para ministrar na igreja dele, veja. Temos que cuidar, queridos. É que fala da palavra aqui o fariseu. Dá licença, em nome de Jesus. Olha só o que o texto diz. Mateus 11:28, fala assim. Vocês estão cansados e enfatiados da religião? Da lei? Dos 613 preceitos? Daquilo que os rabinos têm colocado sobre vocês? Venham a mim, andem comigo, ou seja, jugo, coloca o jugo, andem comigo, e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Esse é o convite de Jesus para seus discípulos. Eu, essa semana, estava orando em relação a algumas coisas, assim, já meio que tem começado a querer se tornar um fardo para mim. E quando isso começa, você tem que entender que você está carregando sozinho. Está na hora de você se aproximar. Você não tem que abandonar. Tá? Quando vem um fardo, não quer dizer que você tem que abandonar isso. Pelo contrário, você tem que se aproximar dele de novo. Porque daí divide o peso. Divide o fardo. E a palavra fala que o fardo dele é suave, é leve. Ele não põe nada para mim e para você que seja pesado demais. E para finalizar, João 13:34, ele fala, novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse que ele muda? Qual? Ele fala, ele muda um mandamento dos 10 mandamentos. Jesus faz isso. Está aqui nesse texto. Ele fala, o novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Como era o primeiro mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vem e muda. Ele funi, ou seja, ele eleva o nível do amor. Porque a base do amor é muito pobre quando nós temos nós como referência. Então eu vou amar o Alex na medida que eu me amo. Então se eu já não me amo muito, então está resolvido. Posso amar pouco você. Agora, quando ele chega e fala, ame uns aos outros como eu vos amei, aí ele levou o amor lá em cima. Porque como que ele nos amou? Se entregando a si mesmo, por amor a mim e a você. Ele se abdigou de toda a sua glória. Ele renunciou todo o seu poder, sua glória, para se fazer de homem. Se fazer homem, como eu e você. Que é o que Paulo fala lá em Filipenses 2:3. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não se importou ser Deus, mas andou sobre os homens até a morte, morte de cruz. Lembra desse texto? Então eu e você temos que entender que o ser discípulo é você negar a si mesmo a cada dia. E você amar, porque assim diz a palavra. Assim ele nos ensina, que as pessoas vão olhar para mim e para você e saber que somos seguidores e discípulos dele, através do amor que temos um pelos outros. E esse amor não está com base naquilo que eu me amo. O amor com base naquilo que ele nos amou, que é se entregando por amor a mim e a você. Então eu convido você a essa responsabilidade. Ame a tua igreja. Ame um ao outro. Ame o teu irmão. Ame até o fariseu. Ele acabou de falar aqui. Ame até o fariseu. Mas ame. Porque é através desse amor que o fariseu se rende. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Eu queria que fizéssemos o seguinte. Por gentileza, amontoe as cadeiras assim. Já empilhe as cadeiras para o lado aí. Livre você. Tira as cadeiras que nos dividem. Só não vá embora ainda. Gostaria que você procurasse alguém para que tivéssemos um momento de oração. Simbolizando de fato que somos igreja. Existe um... Nós temos um grupo de apoio lá na Gólgota Rio Branco chamado Metanoia. Não podia ser outro nome, né? Estou fundando a associação Metanoia. Vai ter várias coisas Metanoia. Quero ter um cachorro, vou pôr ele o nome de Metanoia. E esse grupo de apoio, ele é vinculado à Cruz Azul, a qual nós trabalhamos a questão da dependência química, e tem uma dinâmica que nós fazemos no final de cada reunião que nós terminamos ali, que é o seguinte, nós fazemos assim, ó. Se afasta um pouquinho, não precisa abraçar muito aí. Não. Só fique do lado, por enquanto. Nós fazemos assim, ó, geralmente, que é a dinâmica lá. Porque nós reconhecemos que como a ideia do grupo não é um liderando para trazer a solução para o grupo, mas é uma ajuda mútua. Todos estão ali para um ajudar o outro, que é a dinâmica do corpo. Então, nós estamos aqui porque nós somos um corpo. Então, um ajuda o outro. Nós precisamos crer nisso. Então, eu queria que, simbolicamente, nada a ver com ato profético, nada, simbolicamente, você aí, que está com o teu grupinho, você fizesse isso aqui. Ó. Alguém vai ter que começar. Você abaixa a tua mão, olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você me ajuda? Aí ele vai colocar a mão em cima e falar assim, eu te ajudo. Aí ele vai virar lá e vai pedir igual, você me ajuda? Eu te ajudo. Por que, que eu gostaria que nós fizéssemos isso? Para você quebrar o gelo aí mesmo com o teu irmão, mas você, de fato, de todo o teu coração, você pudesse expressar isso mesmo. Porque se um vacila, o outro vacila também. A palavra fala isso, que se um se alegra, todos têm que se alegrar. Mas se um está triste, nós temos que chorar junto. Essa é a dinâmica do corpo. Amém? Então faça isso aí com a pessoa do teu lado. Mas pode segurar a mão, segura a mão da pessoa. Você fechar o círculo, após o término dessa dinâmica, você pode orar com a pessoa. Ore junto com ela, pedindo para que Deus torne-os um discípulo a cada dia. Tem alguns que não estão fazendo aí, vou ter que desenhar para você. Vamos orar. Te ajudo, irmão. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por esse tempo aqui, Pai. Obrigado por esta comunidade, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que já têm alcançado uma maturidade. Eu oro, ó Deus, que discirna aqueles que ainda não alcançaram e que se disponha no seu coração em auxiliar essas pessoas para que tais pessoas também alcancem, ó Deus, a maturidade que é proposta a nós. Para que venhamos nos tornar discípulos a cada dia do Senhor. É para isso que o Senhor nos convida, Senhor. Queremos ser os teus talmidins. Queremos ser aqueles, ó Deus, que não simplesmente aprendem algo, mas que, ao viver isso, se torna o Senhor a cada dia aqui nessa terra. Pai, pessoas estão cansadas e oprimidas aí fora. De ouvir, ó Pai, pessoas atando fardos pesados em seus ombros. Pai, nos ajude a não simplesmente falar, mas sim demonstrar amor para com essas pessoas. Para que possamos, ó Deus, resplandecer a Tua glória cada dia. Pai, sê com cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada luta. O Senhor sabe o que cada um aqui enfrenta, Senhor. Então, a minha oração, que através da Tua palavra, através, Deus, da leitura pessoal de cada um das Sagradas Escrituras, que haja, Deus, um tomar banho, que haja um lavar da Tua palavra em cada mente aqui, Senhor. É o que eu oro, agradecido por esse tempo aqui em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem abraçar o teu irmão.